Eu acho que é a continuação da regra número 1 de operação. A regra número 1.4, ela é nova, a gente deixou ela assim. Deixa de ser Deixa de ser. obrigatório o envio do GOV informando o início da operação. Resumindo, COPs não precisam mais mandar o GOV lá informando, daqui 5 minutos vamos fazer a operação. Não tem que mais. Pode chegar lá com a equipe dele lá e dar barra e dá, pode dar o barrador lá. Aguenta um pouquinho aí que tem mais umas partes aqui. Aguenta aí. Não, operação em Operação de território. território. Isso é só em território. Operação em HQ, se for atrás do procurado, pode entrar também. Só mandar um barra aí no procurado. Se for operação para tipo uma batida da HQ lá para pegar drogas, essas coisas assim, eles têm que mandar o GOV. Aí tem que mandar o GOV mesmo. Diego, a gente modificou isso aí. Não precisa também do Glove nem pra invadir HQ nem nada. Não, vai invadir a HQ atrás de procurado, não precisa. Vai fazer batido na HQ, precisa. Não Tem regra precisa pra não, isso. é só mandar o M também. Não, então bota em regra de novo lá aqui pra fazer invasão pra pegar drogas lá dentro, no caso, pra revistar, pra poder chegar lá e revistar os caras dentro da própria HQ. Precisa de GOV. Dá uma olhada aqui. Agora, mas se não me engano, tem essa regra lá. Tem não, a Pra gente pegar tirou da última procurado, vez. não precisa de GOV. Pode entrar lá, mandar o barra M só e pegar o procurado e ir embora, beleza. Pra entrar lá e fazer uma batida dentro da HQ lá, revistar a HQ, todo mundo em barra HD bonitinho lá, tem que ter o GOV. Isso, na batida da HQ, não pra pegar procurado, pra entrar lá revistar a HQ, entenderam? Não confundam ele chegar lá pra revistar a HQ com o GOV com ele chegar lá pra pegar um procurado. Pra ele chegar um procurado, ele não precisa de GOV. Tinha muita reclamação, ah, a cop tá invadindo minha HQ sem GOV. Mas eles estavam entrando pra pegar procurado, não fazer operação na HQ, entendeu? Beleza, vamos continuar aqui sobre a regra lá. Então, deixa de ser obrigatório o Scope mandar GOV para fazer operação em território. Simplesmente vão chegar com os membros dele lá e vão dar barra dono no território. Vamos para 1.5 agora que vai explicar um pouquinho melhor. É obrigatória a organização COP, após o barrador fixo, a área já dominada, a área sob o controle dele, enviar um GOV informando sobre a operação. Depois que ele tiver com o barrador lá, a tela ficou, o mapa, o território ficou fixo da cor dele, ele tem que mandar um GOV informando o seguinte assim. No GOV, ele vai ter que. Ai, só um pouquinho. É obrigatório a organização COP, após o barrador fixo, a área já dominada, enviar um GOV, informando sobre a operação. Observação: no barra GOV deverá constar o nome da operação, o local e o tempo. Lembrando que o tempo mínimo de operação é 20 minutos. Então, se o COP iniciou uma operação, ele é obrigado a ficar no território 20 minutos. Menos que isso, mais que isso. A mais, ele não tem problema. A menos, ele não pode. Ele tem que ficar 20 minutos ou mais. Ou 20 minutos, entendeu? Menos que isso ele não pode porque é contra as regras. Um exemplo do GOV que os COPs vão ter que mandar. Polícia Militar iniciou uma operação pente fino na Cracolândia até às 5h50. Um exemplo. Entendeu? Se morrer durante a operação, pode voltar, não tem problema nenhum. É 20 minutos de operação, é impossível você não morrer, entendeu? Alguma dúvida? Nenhuma. Então os COPs têm que mandar o GOV bonitinho lá. Ó, pra quem ficou com dúvida na regra é essa aí, tá? 1.4 e 1.5. A questão de sniper fora do território continua do mesmo jeito. Atirar de dentro pra fora, de fora dentro, por enquanto é proibido. Eu já pedi pro Mate fazer um sistema lá que quando o cara dá tiro de fora pra dentro, ou de dentro pra fora, não dá dano, vice-versa, entendeu? A não ser que você esteja dentro do território, o cara tá morrendo, pra ele não morrer, ele sai do território, pra você não matar dentro e fora. Se ele tiver dentro e sair com pouca vida, você pode sair lá e matar ele lá fora também, entendeu? Não tem problema não. Agora, se tiver com full life, o cara tá parado lá na frente bem na entrada do território e você começar a atirar, não pode. Mas tira em SS, é lógico. Se o cara tiver com pouca vida de sair, vocês têm que ter prova disso. Não faltam muitas regras não. O campo tá quase acabando. Se chegar fugindo no território, você vai se matar do mesmo jeito, entendeu? Ele pode matar. Se você tiver em troca de tiro, belezinho. Se você entrou, trocou tiro com ele, saiu com um pouquinho a vida, saiu para equipar, entendeu? Ele pode sair atrás de você e matar. Entendeu? Se você não entrou em combate com ele, você pode sair e equipar normal, não tem problema não, porque você não entrou em batalha no caso. Tá, vamos passar para outro então. Os mecânicos estão na sala aqui? Tem algum mecânico na sala? Manda no chat aí. A regra número 5 de operação diz o seguinte: veículos de criminosos que estiverem dentro do território podem ser apreendidos durante a operação policial. Tá tendo a operação de polícia lá, os mecânicos podem entrar dentro do território e guinchar os carros dos gangsters que estão lá dentro, entendeu? Apenas em operação, tá, James? Apenas em operação. Fora de operação vocês não podem fazer isso, não. E é lógico, não vão entrar no território e guinchar os carros dos policiais, né? Vamos para a regra 10. Essa é para os mercenários, tá? Mercenários só podem ajudar organizações com contrato a partir do ANG da organização contratada, informando que irá ajudar no território. Se a máfia Ruskaya tem contrato com a SONS e eles estão precisando de ajuda lá no Cruzeiro, a máfia Ruskaya tem que mandar um ANG informando que pediu que solicitou a ajuda da SONS no território, entendeu? Não tem números não, ô Willis. Eu tirei esse negócio de quantidade de membro menor ou superior. Entendeu? Se você precisa de ajuda lá, você só manda um GOV lá, um ANG, no caso vocês, né? Manda um ANG informando que vocês pediram ajuda de tal pro território, entendeu? No território tal, da organização tal, no território tal. E se eles estão ajudando vocês no cruzeiro, eles não podem ir lá dominar o centro de o comércio de armas, entendeu? A não ser que você mande um outro ANG informando que eles vão ajudar vocês lá também. Lembrando que não é os mercenários que tem que mandar esse ANG pedindo a solicitação, tá? É a org que tem contrato com eles, no caso a Ruskaya. Entenderam? É. Sim, é diferente. A org que precisar de apoio, que tiver contrato, eles têm que mandar um ANG informando que solicitou a ajuda dos mercenários, entendeu? Tá, vamos pular para a regra número 10. Não, número 16. A regra número 16 é a seguinte. O exército pode utilizar o tanque em operações no morro. Veículo X veículo, veículo X pedestre é considerado DB, tá? Então, o exército, quando tem operação no morro, ele pode pegar o tanque dele lá e pode subir pro morro com o tanque. Entendeu? Ele pode usar o tanque para atirar em veículos, só em veículos. Se ele usar o tanque para atirar em pessoa a pé, não pode, que é considerado DB. Não, no, na operação você pode deixar teu carro largado em qualquer lugar dentro do território. Os mecânicos não podem guinchar carro de cop no território. Eles podem guinchar o carro dos criminosos que estavam no local antes, entendeu? Sobre essa regra do exército, sim, eles só podem usar o tanque no morro. É o único território que foi liberado, no morro. A regra 16.1. Membros do exército podem surfar no tanque no trajeto da HQ ao território ou durante o tempo de operação. Então o exército vai fazer uma operação. Não, só o tanque, Pelezinho. O exército vai fazer uma operação lá no morro, ele joga, os membros dele sobem tudo em cima do tanque, lá vai tudo bonitinho lá pro território. Lá dentro eles podem ficar andando em cima do tanque também, tá? Não é considerado surf. No tanque. No tanque, fique bem claro, no tanque. Entenderam? Lembrando também que não pode usar o tanque para atirar em pessoa a pé. É veículo contra veículo. Entenderam aí o pessoal do exército? Fora do TR Fora do você pode guinchar, TR, pode. dentro do TR não. Dentro do TR não, fora pode. O pessoal do exército entendeu tudo certinho que eu expliquei sobre o tanque, né? Isso, é vice-versa. Iniciou a operação, eles podem ir do surf até o território lá. Morreu, pode voltar de surf no tanque sempre. Finalizou a operação, eles podem voltar de surf de tanque até a HQ deles. Não pode ficar desfilando por dentro do LS. Não pode, aí é surtando. É do território, HQ, território. Não, Hunter não. Não, contra terrorista eles podem usar Hunter, Hydra em atentado, ou ataque, ou guerra. Entendeu? Em operação não pode. Operação eles têm que ir lá de mano a mano, igual vocês fazem com os cops na terra de vocês. Entenderam? Acabou aí, tio, que só acendei. Ainda não. E se der Passando barra as aqui no regras, meio né? de... Se der barra aqui no meio de sequestro, é anti-RPG. Hunter, etc., é só em guerra. Eles só podem usar o Hunter, Hydra e tanque em guerra ou atentado, entendeu? Ou invasão por contrato. Ah, eles contrataram a Talibã para invadir a HQ da PCC. Eles vão poder usar tudo que eles têm. O exército também pode usar tudo que eles têm, entendeu? Essas regras de Regras de operação operação. acabou. Regras de operação finalizou. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguma dúvida sobre regras de operação? Criminoso só pode invadir criminosa. Sim, a gangue só pode invadir gangue. Só gangue, tá? Máfia não pode invadir máfia, mercenário não pode invadir mercenário, terrorista pode invadir terrorista. É só gangue e terrorista que pode se invadir, no caso, entendeu? E a invasão de gangue x gangue, ou terrorista x terrorista, morreu, não pode sair dentro da HQ, tem que ficar dentro da HQ. Morreu também não pode voltar lá tentar matar mais, entendeu? Chegou lá, morreu, morreu, não volta mais. Voltou é punição, entendeu? Falei O que que gangue der de contra gangue. resposta? Gangue x gangue pode, vocês não podem invadir uma HQ cop, né? Além de vocês invadirem, vocês vão tomar lá atrás, vocês vão tomar suco, vão ser preso toda hora. E a invasão dos terroristas é diferente, tá? Terroristas, quando eles recebem para invadir a HQ, eles estipulam um tempo lá, vamos invadir a HQ da PCC durante 15 minutos, eles vão morrer e vão voltar, vocês também podem morrer e voltar. Aí é diferente, é a invasão de terrorista, não de gangue, entendeu? Para invadir gangue, ou terrorista, tem que mandar o Wang com 5 minutos de antecedência, informando que você vai invadir lá em 5 minutos. Antes de invadir, manda o Wang de agora. Aí pode começar a atirar. Antes, se você mandar um Wang de 5 minutos e o cara atirar em você, é DM. Ah, não, aí tem tempo. É meia hora. Anota aí, DF, meia fome. Aqui é? Anota aí, para invasão de gangue ou terrorista, tem que dar um intervalo de meia hora, tá? De uma invasão para outra, no caso. Mais alguma dúvida sobre as regras de invasão ou operação? Mais de gangue que invadirem. Aí vocês podem dar o som invasão, Oliver. Pode dar o som invasão e meter bala.